Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É uma menina que vem que passa. Um doce balanço a caminho do mar. Boa noite, galera! Estamos aqui de volta no Apenas um Cast. E hoje a gente está com o Sebastian Carlos. Olá, senhores, tudo bem? Muito bem. E a gente está com o Vitor Hugo, um convidado mais que especial de um podcast chamado Frontcast, que fala de história militar. Fala aí um pouco sobre esse podcast, Vitor Hugo. Então, primeiro de tudo, Away. Que... Away. Away. Away? Away da MTV? É. Então, vai ser um podcast sobre história militar. A gente vai falar sobre as batalhas que ocorreram, né, na nossa história. A gente vai estar falando sobre os vários períodos, né? Desde lá do início da civilização até as guerras mais modernas. E nessa noite maravilhosa de frio monumental no Rio de Janeiro, calor monumental em Manaus, pra caralho, a gente vai falar de um assunto que interessa a todos nós, um assunto que pode mudar a maneira como a gente observa o nosso mundo. Hoje a gente vai falar sobre a MTV, como diz o Caetano. Ah, porra, MTV, caramba. Apenas um cast, cotidiano em estéreo. Vocês, cara, quais são as primeiras lembranças que vocês têm da MTV? Como é que foi essa primeira experiência que vocês tiveram da MTV? Bom, minha primeira experiência foi lá no início dos anos 90, né? É, aqui no Rio, a MTV nem sempre foi um canal aberto, né? Ela foi mais em São Paulo mesmo. Então aqui, em um certo momento, ela foi aberta no início dos anos 90, não sei por que razão e tal. Uhum. Aí a gente via, eu, minha irmã e tal, né? Então um momento bem icônico, assim, que eu mais me lembro, assim, dessa época. É o clipe do... Um clipe de algum rap lá que tinha o Bart Simpson. Ah! Esse clipe aí é do Michael Jackson, cara. Ah, é? Ah, se não me engano, é o Black and White. Se não me engano, que tem o Bart Simpson. Mas eu posso estar enganado, porque os Simpsons, como hoje em dia, mas naquela época, principalmente, eles eram muito pop. Então, em tudo quanto é buraco, eles estavam. E o Vanilla Ice. Era um clipe dele que tinha ele numa cabine telefônica, sei lá. Ah. Não sou fã dele, não, mas... Clássico, era criança, né? Vamos maneirar, eu era criança. Cara, quando fala de MTV, a primeira lembrança que me vem à mente é Bombril. Bombril? Por causa que você tinha que pegar o Bombril, não sei se vocês já fizeram isso, e colocar na ponta da antena, daquela antena analógica, bem velhinha mesmo, daquele, acho que é alumínio aquilo ali, eu não sei se é alumínio, é algum ferrinho vagabundo aí, que uhum. é material que faz antena. A antena é alumínio, sim. É alumínio, né? É. Beleza. Uhum. Aí você tinha que colocar na ponta da antena e você tinha que ir pro canal, pelo menos aqui em Manaus, era o canal 23. Peraí, então era canal... aberto pra você? Sim, cara. Aqui em Manaus era aberto nessas, né? Você tinha que colocar e nos dias que não tivesse chuva, tivesse tipo bastante HF, sol. Assim. Sim, senhor. Aqui no Rio, em Niterói, você conseguia pegar nesse esquema aí. Meu pai foi morar em Niterói uns tempos. Então, foi quando eu voltei a ver a MTV, né? Aqui no Rio também, a gente teve alguns momentos em que a MTV funcionava assim, apesar dela não ser uma TV aberta o tempo todo. Isso já no final dos anos 90, né? Em outro momento. Meu pai foi morar em Niterói uns tempos. Então, uhum. eu consegui, nesse esquema aí que foi dito, de botar lá uma antena, aprimorar mais a antena, né? Eu não fazia isso do Bombril, não. Eu esticava o cabo e botava ele mais pro alto possível. Até hoje eu não sei qual é a do Bombril, cara. Não sei, de repente o Ulisses sabe. Tu sabe por que o negócio do Bombril, Ulisses? Tem algum palpite aí? Não, é porque Bombril é minha utilidade. Filha da puta. Levantou a bola, pô. Satisfeito. Propaganda aí, né? Gratuita, eu já sei, né? Quem vai ser patrocinador desse podcast. Cara, lá em Brasília não era aberto, não, cara. Eu só assistia porque teve uma época no Fernando Henrique I que meu pai teve TV a cabo. que era TVA, e assim a gente conseguia assistir MTV, assim. E pra mim, cara, era uma coisa, assim, surpreendente, assim. Era uma coisa, assim, totalmente over, assim. O lance da linguagem, o lance de você ter aqueles programas malucos, assim, que, tipo... Mas o que que é over? Over é bom ou é ruim? Não, é totalmente fora da caixinha, assim. Porque eu tô acostumado a assistir novela da Globo, entendeu? Sei lá. Eu tava vendo, sei lá, Renascer nessa época, ou coisa parecida. Caramba. É, faz muito tempo isso. Muito tempo. Curiosidade, hein? É, pois é. Aí, de repente, cara, eu ligo a televisão e tem o Cazé Peçanha, assim. Você tem aquela galera que era totalmente maluca, assim, né? Hoje em dia é até normal. Você tem os youtubers que, mais ou menos, copiam aquela maluquice que era a MTV, sim, né? Sim, cara. E, assim, era uma coisa... Como é que eu posso falar? Bota aí umas três aspas. Jovem, né? Isso que eu ia dizer agora. Era bem jovem, sim. Era bem jovem. Era. Eles tentavam a todo custo entrar na linguagem do jovem, na cabeça do jovem. E era uma tendência que estava começando a se espalhar em outras emissoras também. Eu lembro, por exemplo, do Programa Livre. Programa Livre dá um tempo e volta! Já! Fala, é, do Serginho Grossman. Acho era que foi a SBT, bom, a primeira emissora aqui, do Programa Livre, né? Eu lembro no SBT. Não, mas parece que ela teve uma editora, não sei se foi TVE, mas acho que ela passou por outra emissora antes. Teve na TVE antes, não sei se o nome do programa era esse. Eu lembro na TVE antes. Aí depois foi pra SBT e virou sucesso. Eu lembro, inclusive, um programa que foi o Mamonas Assassinas, cara. E foi um dos programas mais bizarros de todos os tempos do Programa Livre. Foi foda. Anyway, então assim, a gente tava nessa coisa, assim, né? De criar uma linguagem pro jovem. Mas vocês têm alguma ideia, assim, de por que teve essa coisa de uma televisão pro jovem e tal? Então, lá no início da TV, né? Lá nos anos 50, início da TV pra gente, né? Nos Estados Unidos também foi nesse período, dos anos 50. Começou a se visar mais o jovem, né? Porque a contracultura tava nascendo, né? Nos anos 50, os beatniks. E nos anos 60 veio lá o movimento hippie, toda a contestação da guerra e tal. Então, a juventude... Aí não posso dizer que eu não tava lá, né? Então, a juventude começou a ter mais espaço e reivindicar espaço, né? E isso aí, e veio a música, né? O rock and roll surgindo, sendo uma música quase especificamente jovem, né? E todo um mercado fonográfico voltado pro jovem e ganhando muito. A moda também, né? Então, em dado momento, lá nos anos 60, 70 ali, a parte de cinema também entrou nessa jogada, né? Uhum. De ter os filmes mais pros jovens, os filmes que saíam no verão, porque eram as férias da molecada e tal. Tipo A Volta dos Tomates Assassinos. Ai, não. Passava nesse vídeo aqui, cara, em casa, que filme horrível. Não conseguia ver. Isso é anos 80, né, cara? Uhum, anos 80, mas passava... Não, acho que é nos 70, não? Eu acho que isso é 70, mas passava na televisão brasileira nos anos 80. Assim. É, mas eu vi nos 90 também. Não, mas passava, 80 e 90, é. Aí teve, né, os grandes veículos de entretenimento já estavam se voltando pro jovem. E nos anos 80 lá, se teve a ideia de criar uma televisão também voltada pro jovem, né? Que foi a MTV, ela trazia toda a cultura jovem, em específico a música, né? Mas ela também tratava de moda, tratava de assuntos como as liberdades individuais voltadas pra juventude, isso tudo meio que implícito, né? Não explícito. Explícito era a música, né? Implícito vinham esses valores que a juventude já buscava lá desde os anos 50 e 60. É interessante você falar isso, Vitor, porque a música era o grande motivo para o jovem, é o grande meio para o jovem se mostrar, né, para a sociedade, para o mundo, né, cara? Uhum. Isso vem mudar agora, mais recentemente, coisa de 10, 15 anos atrás, que já não é mais a música, é a internet. E, por exemplo, mas aí tu fala, pô, eu vou fazer um canal pra jovem, o mote vai ser música. Mas e aí, que eu vou passar? Vou passar música? Tipo, o quê? Vou passar clipes, né, cara? Cara. E especificamente falando da MTV do Brasil, o primeiro clipe que passou nela foi um remix de Garota de Ipanema na voz da Marina Lima. Porra, MTV brasileiro foi lá em setembro de 1990, cara. Então, e era muito mambembe. Eu lembro que, assim, as primeiras locações, os primeiros programas, era aquele chroma key bem vagabundo mesmo. Não sei se vocês lembram, cara. Eu lembro. E o chroma key se mexia, assim. Cara. Era um VJ, negócio toscão, cara. O VJ tinha uma camisa com estampa e a estampa ficava brilhando. Ficava uma coisa muito demodê, cara. E nos próprios anos 90, né, a nossa moda aqui, ela se valia de umas cores meio estranhas pra gente hoje, né? Os anos 90 foi uma loucura, cara. É o reflexo dos anos 80 e início dos anos 90 lá. É. Então, realmente, isso era bem engraçado, né? Essas nuances do chroma key falhando na camisa dos caras. Era... e a linguagem? Vocês lembram da linguagem dos DJs? Aquele um cara maluco, cara. Né? Querendo se enturmar. Parece aqueles caras querendo se enturmar, né? Pô, o que será a linguagem jovem? Aquele seu tio querendo usar a linguagem da juventude na festa de Natal. Uma parada assim meio tosca, cara. É, a gente ficava na dúvida se era algo forçado ou se os caras realmente falavam assim no dia a dia, né? É, até porque a gente era criança, a gente não era jovem. Quem poderia falar isso teria que ser um cara de quase 50 anos agora, que ele tá aqui participando pra falar. Não, cara, eu acho que assim, é o que nós hoje, já adultos, da maneira que a gente vê hoje esses youtubers de 16 anos, né? Deve ser algo parecido, será? Você está ouvindo apenas um cast. Mas aí, de clipes, o que vocês lembram? Pois é, isso que eu queria saber de vocês, assim, dos clipes de vocês dessa época, quais que vocês acharam que foram os mais maneiros? Cara, o do Bart Simpson, cara, que eu... Mas qual o nome do clipe? Tu lembra do artista do clipe? Cara, deixa eu procurar aqui. Tá, valeu. Bom, posso falar o meu, assim, cara. Vamos pra aí. Mim, o meu preferido de todos os tempos, assim, meu clipe que eu achava mais foda, que eu ficava doido quando aparecia, era o clipe do Cego no Castelo do Titãs, que era desenhado. E, caraca, era muito, muito maneiro, assim, porque... Mas isso foi um pouco depois, né, do início, né, foi lá quase no final da década de 90, que Cegos do Castelo é uma música que ela veio mais à tona no acústico, né, o acústico é de 97, se não me engano, sim, o acústico sim, dos Titãs, né. Cara, do início mesmo, porque assim, não sei se vocês lembram também, o Fantástico passava clipe. Ah, mas quando era outra coisa, né? Então... carnavalesco que passava no Fantástico. Mas o que acontecia? Quando uma grande banda, um grande artista ia lançar um clipe, ele pegava e o Fantástico anunciava. Eu lembro de ter visto aquele do Michael Jackson, Black or White, ter visto aquele do Terminator, do Guns N' Roses, no Fantástico também. Uhum. E tá aí. Pô, um que eu posso falar que eu vi muito e associei muito a MTV foi You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Pra caralho, cara. Acho que era o Gastão, que tinha um programa chamado Fúria. Se bem que o Guns N' Roses tava tão pop naquela época que tudo quanto era programas da MTV passava e Could Be Mine, né? Cara, o Guns N' Roses, cara, esse álbum do You Could Be Mine, que eu não lembro aqui agora de certo, tem muito tempo que eu não escuto o Guns N' Roses. Cara, todas as músicas do álbum viraram clipes, cara. Caralho, sabe o que é isso? Todas as músicas do álbum viraram clipes. Pô, puto investimento, hein? E na época, né, cara? Aqui tu colocou o clipe dos Simpsons com o Michael Jackson? Na verdade é o... Na verdade... Cara, esse aí, pô, eu parava assim... Ele tinha um top 10 que dava todo dia, que eu ia lá só pra ver se tava dando esse clipe aí. Mas com o tempo ele saiu dos tops, aí eu parei. Tá, e assim, eu lembro muito do Nirvana, assim, eu lembro muito do Guns N' Roses. Porra, pode crer, Nirvana, cara. Nirvana também tocou pra caralho. E eu era muito fã de Legião Urbana também, né? Então, tipo assim, quando eu vi a primeira vez o clipe de Angra dos Reis, assim... hoje eu olho a motosqueira, né, cara? É. Mas eu lembro que achei foda eles no barco, assim, dançando, aquelas coisas assim, cara. O clipe de A Tempos também marcou a época, porque por causa sim, que tem uma certa produçãozinha, né, e tal. Sim. Era na casa dele que tinha sido gravado, né? E aí tem os livros lá, ele fica dançando aquela música bizarra. As cartas de tarô, né? Tal. Nossa, cara. Puta, lembrei mais de um, cara. Esse é bem icônico. Losing My Religion, do R.E.M. Sim, é verdade. Você lembrou de algum outro aí, Vitor? Cara, lembrei. Agora eu não lembro se era um clipe oficial ou se era alguma daquelas doideiras que eles faziam lá, né? Mas era o do Cátia Flávia. Porra, Cátia Flávia pra caralho. Como era o nome do cara? Cátia Flávia, caramba, cara, não tô lembrado agora. Esse cara é um malucão, velho. Ele cabelão todo espalhado, óculos e tal. Cara totalmente underground. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. E os programas, assim? Os programas que vocês achavam mais maneiros? O que vocês acham? Já falaram o top 10? Eu tenho o meu preferido, cara. Fausto Fawcett, ele mesmo. Fausto Fawcett, uma lenda do subúrbio de carioca. Maneiro. Eu gostava do Clássicos MTV. Tô vendo aqui, cara, ele no palco beijando uma coxinha. Jogaram a calcinha no palco e calcinha no chão, ele abaixou e foi beijar a calcinha. Cara, vamos mandar pra você. Que foda. Cara, você que lembra o show do Tom Zé que eu vi no Circo Voador uma vez? As mulheres começaram a jogar calcinha no palco assim, ele pegava as calcinhas, começava a vestir as calcinhas no braço, na cabeça, assim. Muito bom, cara. É, programa, cara, tem o meu preferido de toda a época, todos os tempos, que é o Teleguiado, com o Cazé Peçanha, cara. Porque o Cazé era o seguinte, cara, ele pegou um programa totalmente em branco, que era simplesmente fazer interatividade com o público, né, que eles estavam sentindo falta disso. Como não tinha internet na época, era tudo via telefone. Então, o Teleguiado, como eu disse, era uma folha em branco, cara. E o que o Cazé fez, né, cara? Ele falou, porra, eu vou ter que montar o programa na base do improviso. E aí que ele criou situações hilárias, cara. Eu lembro de uma, por exemplo, nos quadros do Teleguiado, que era toda sexta-feira, ele tinha Sexta-feira da Purificação. Que era basicamente, ele tinha um tema fixo no programa, por exemplo. Hoje vamos. Ele tinha que detonar alguma coisa, tinha que purificar alguma coisa, né? Nas palavras dele. Então vamos dizer, por exemplo, essa sexta-feira vai ser contra o tabagismo. Então todo e qualquer ouvinte que ligasse pra MTV, pro Teleguiado pra pedir clipe, tinha que responder ou falar alguma coisa a respeito da luta contra o tabagismo ou alguma história que tivesse com relação ao tabagismo e tal. E era legal. Muito foda, cara, que ele pegava no pé mesmo de algumas pessoas. Eu lembro de uma vez que ele fez um programa só pra sacanear o Ratinho, cara. Só que ele não falou é contra o Ratinho, ele falou é contra os programas apelativos. E ele começou o programa se vestindo como um ratinho com uma barriga de plástico lá. Caraca! Sabe, caraca, com aquela gravata, cara, caindo por cima com bigodão. Aí eu lembro muito, cara, que sacaneando uma vez ele falando assim na câmera, igual ratinho em pé, né? Tão dizendo que eu sou frouxo? Tão dizendo que eu tenho medo? Mas eu vou mostrar o moleque! Vem cá, moleque! Aí mostrava lá um estagiário com uma cabeça do predador, cara. Tá vendo esse moleque? Ele nasceu assim, ele não tem culpa, porra! E balançava o cara. Se eu te disser que tem esse vídeo no YouTube... Caraca, tem? Puta, vai mandar o link agora pra gente, bicho. Nesse momento, já foi. Caraca! Puta que pariu, procura esse pra caralho, velho. Esse vai estar no link do post, cara. É muito foda isso, cara. É a Sexta da Purificação, cara. Eu vou lembrar sempre disso. Só falar mais uma rapidinho aí, que era do... Que não era bem com o Teleguiado, ou seja, foi com outro programa que eu gostava muito, que era do Gordo, do... Sem ser o Gordo a Gogol, que foi o programa de entrevista dele. Um outro programa que ele tinha do Garganta e Toxicolo, que ele ligava pras pessoas também. Tinha um joguinho, cara, que você jogava no teclado do telefone. Que era um joguinho bem tosco mesmo, né? Que era dois tipo personagens. Tipo Hugo, né? Oi? Tipo Hugo. Hugo. Você não lembra do Hugo? Não. Não. Que isso, gente? Hugo? Não é possível. Hugo o quê, velho? Não. Que isso, cara? Um jogo que dava... Você jogava pelo telefone. Passava na televisão, acho que na CNT, se não me engano. Caralho, CNT, vou usar essa cadeira. Eu tô no... Mas em Brasil não tinha CNT, eu tô no cara, cu do Brasil, mal. Cara. Mal tinha CNT. Cara, não, vocês têm que ver esse programa. Na moral, calma aí. Era um programa que passava... Cara, é muito tosco você pensando nisso hoje em dia, cara. Então, era um programa que você jogava pelo teclado também. Só que você passava ao vivo na televisão, entendeu? Ah, é? É, e o programa era só isso. O programa do Hugo. Caraca. Hugo Game. Acho que agora eu lembro, eu tô vendo a imagem aqui. Acho que era tipo um índiozinho, né? Um curupira, né? Essa que porra é essa? É, aqui. Um bichinho, um monstrinho, sei lá, um duende, um peprechal. Pois é, o Garganta Toxicolo era nesse esquema. Você, o cara que ligava ficava teclando nas teclas, né, do telefone, né? E ficava controlando o bichinho e tal, tinha prêmios e tal. E uma vez ligou um moleque pra lá, que ele perdeu logo de primeira. Aí o gordo ficou com pena de desligar na cara dele, né? E falou, pô, começou a conversar com ele, né? Aí o moleque começou a chorar, porque o gordo tava sacaneando ele, né? Caraca. Aí o gordo, cara, o João Gordo, fuleiro, né? Ele parou tudo, falou, não, para tudo, gente, não. E ele ficou sério, né? Começou a falar, não, cara, não fica assim, não. Isso aqui é uma brincadeira, tô fazendo, né? Programa, audiência. É tudo brincadeira aqui na TV, eu não tô... Aí o garoto chorando, balbuceando, né? Ele falando... Sei que ele deixou aquele pano quente em cima do moleque, né? Quando ele terminou, ele falou pro moleque, tá melhor, moleque, tô. Então vai te fuder, moleque! Pá, desligou na cara dele. Aí ele começou a rir pra câmera. O gordo era foda, né? O gordo era foda. Outros tempos. Era outros tempos, né? Hoje não pode fazer mais essas coisas. Pô. Ah, não. Uma pena. Não, na verdade, naquela época também não podia, né? Acho que ele tava cagando, né? Pra processo, alguma coisa assim, né? Tinha tantos. E o Rock Go? Vocês assistiam o Rock Go? Pô, cara, vi assisti. Vi muito, cara, Rock Lobo. Não vi tanto, não, mas eu tinha outros programas preferidos, mas... Não, eu achava muito legal, porque foi o primeiro programa que zoava essa coisa do... Porque a MTV não era só clipe, né? Também tinha essa parte do jornalismo e tal. Sim. Tinha programa de variedades. Então era um programa de jornalismo, mas não era um programa sério, entendeu? Era um programa que zoava as paradas, assim. E eu achava isso muito legal, cara. Eu achava isso muito foda. Porque tinha até o campeonato. Eu lembro que eu sou torcedor do Fluminense, né? Uhum. Aí eu lembro, assim, que quando o Fluminense foi rebaixado pra terceira divisão, porque a MTV patrocinava o Fluminense, uhum, aí o Fluminense foi obrigado a jogar com o time de artistas. Ah, eu lembro essa porra. Eu lembro. Que isso. Eu lembro. Depois eu lembro, de ter sido... É, como é que eu ia esquecer, né? Depois de ter sido rebaixado pra terceira divisão, assim, jogou com o time de artistas, assim. Pegou gol ou não? Aí... Não, então ganhou, né? Mas assim, foi um negócio assim que os caras estavam putos porque estavam jogando. Ainda bem que eu não sou tricolor. Os caras que não eram profissionais. Foi foda, cara. É, deu muita briga, cara, nesse Rock Goal, cara. Deu umas porradas sérias. Eu lembro de um que o Humberto Gessinger, ele quase ia pras vias de fato com o vocalista do Devotos. Acho que é Devotos do Ódio, um negócio assim. Olha o nome da banda, Devotos do Ódio, cara. Claro que é da briga, né? Com esse nome. Cara, o cara entrou de carrinho de propósito no Humberto, era a diferença. Aquele cara do Matanza, o Jimmy, queria dar porrada no cara do... Acho que é do CPM 22. Eu não sei, que era uma confusão louca lá, cara. Jogo é jogo, treino é treino, cara. É. Pode crer. Eu gostava porque tinha o pessoal do Xamã também que jogava, gostava muito na época. Ainda gosto, né? Aí também estavam lá. Eu via por causa do Xamã, mas... Cara, outro programa que eu curtia muito... São dois, né? Vou falar desse primeiro. Eram os piores clipes do mundo, cara. Poxa, era muito bom, cara. Era muito bom. Era muito bom, cara. Clipes. Uhum. Cara, eu ria muito com aquilo, cara. Eu dava gargalhada, cara. Eu era adolescente, né? Adolescente é... Ali que ele começou, né? Se mostrar, né? É, ele começou ali. Ele, cara, era muito, muito engraçado. Ele pegava os clipes e... Pra quem não conhece, né? E ele ficava zoando os clipes, os defeitos dos clipes, uhum, né? É, as músicas não, algumas músicas eram ruins, só a música já era motivo pra ele zoar pra caramba, né? Cara, e era muito engraçado. E depois ele tentou ressuscitar isso no programa dele na Record, mas não ficou a mesma coisa. É, né? não tinha a mesma aura mesmo. Então se você digitar ali piores clipes do mundo no YouTube, você vai ver. Eu sei que em todo o clipe, porque tinha ele zoando o clipe, e no finzinho depois tinha um parado que era o Micon, que ele basicamente ele fazia o clipe junto. Ele dividia a tela no meio, de um lado era o clipe verdadeiro, do outro lado era ele imitando o clipe. Ah, sim, sim. Cara, tem um que é clássico, um Micon clássico que ele fez do clipe da Alanis Morissette, aquele Thank You. Puta, eu ri pra caralho, que ele fica com aquela roupa de mulher, sabe, nua, né? Com cabelo gigante em cima do peito. Eu lembro desse. Aí tava passando, tem uma parte do clipe no final do clipe que ela tá cantando nua, com cabelos em cima do peito. Aí no caso do Micon, ele tava cantando e vem aquele cara, sempre tem um cara do capacete, né? Capacete de motoqueiro, né? Ele ficava apertando no peito dela assim. Ficava mexendo, e ela dando tapa nele, né? Sai daí, cara. Sai daí. Muito sem noção, cara. Foda, cara. Então, eu tinha que falar do segundo programa que eu mais curti. Ah, que, sim, claro. Que eu ainda curto, que eu ainda revejo no YouTube várias vezes. Que é o Hermes e Renato, né, cara? Pô. Tá doido. Cara, foi assim, a MTV pra mim, na época era só Hermes e Renato, só via Hermes e Renato. Ah, tu e metade do Brasil, né, cara? Que era só o que dava pra audiência, assim, esses caras. Cara, aquela parada nonsense, assim, nonsense demais, daqueles caras, aquelas roupas anos 70, né? É, eles faziam paródia, né, do machão, né, dos anos 60, 70. Isso, cara. É verdade. Eles começaram, né, e são daqui de Petrópolis, né, do Rio de Janeiro. Ah, é? Então, ah, é? É, são... Tem o Huawei de Petrópolis? Aham. Uhum. Por causa disso. Eles começaram... Eles faziam... Você pode botar aí no YouTube que tem um documentário que eles mesmos fizeram. E nesse documentário eles mostram, né? Até com as filmagens da época que eles eram criança. Eles arrumaram uma câmera lá. Então eles faziam a versão dele dos filmes que estavam lá na moda e tal, né? Então eles... Era um grupo de amigos que faziam esses vídeos de bobeira. Como tudo que faz sucesso e que é muito bom, começa assim, né? Sem muita pretensão de ser famoso e tal. E totalmente... politicamente incorreto, né, cara? Totalmente. Sem freio nenhum. Totalmente. Sacaneavam totalmente. Todo mundo, sem exceção. Tudo e todos, é. Isso era bom demais, cara. Isso era bom. E eles foram se aprimorando, né? Uh-huh. Eles começaram com essa coisa de paródias, né, na primeira temporada, que eram os spots que davam, né? E depois eles começaram a se aprimorar e alguns ali tinham um talento pra música, né? Então eles faziam as próprias músicas. Você vai falar do Massacration, né, agora? Exatamente. Eu tive a honra de ir no show deles. Eles faziam show de verdade? Cara, eles fazem ainda a turnê. Mas eles tocam ou era playback? Tocam. Caralho. Todos eles tocam. É. Caralho, só o baterista, que no caso da equipe ele era o Felipinho, né? Esse Felipinho, ele nos clipes e tal, ele fingia lá, mas ele não tocava bateria, não. O baterista era alguém convidado. E algo muito engraçado é que esse baterista ficava mascarado, né? Eles não falavam a identidade desse cara. Então se cogitou que era o baterista do Sepultura, que era o cara do Angra, né? Aí eles começaram a fazer as próprias músicas, né? Fizeram quadros que são icônicos até hoje, como o do Bossa, o do Diabo lá. Tô lembrando. E descobriram lá esse talento de Petrópolis, que era o Gil Brother. Né? Quem que era o Gil Brother, né? O Gil Brother era um lavador de carros. Então esse Away era o grito que ele dava lá em Petrópolis. Só passava na rua, e aí, Away, ele, Away! Ele gritando é sensacional, cara. Ele gritando é sensacional. É coisa genuína, né? É, tem aquele, só pra relembrar, né, aquele sketch dele, que ele é professor. Ele é... Professor! Pois não! É, será que eu vou lá amanhã? Quê? Irmão, porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criando a leite com pera! A ovo maldino! Esses filhos das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Morou? Esse bando de paternista! Era foda, Gil era foda. E agora falando de uma outra parada muito legal, assim, que tinha na MTV. Vocês lembram do VMB? Sim. Como não lembrar? Aquele jabá. É, rolavam umas coisas assim que eu nunca entendia muito porque ganhava, não, sacou? Mas eu não sei se foi tudo ruim, não, cara. Por exemplo, eu lembro daquele pessoal do Chico Science Nação Zumbi que ganhou. Ganhou. E... É verdade. A MTV começou em 90 e 5 anos depois eles implementaram a até então chamada premiação, que seria o Oscar da música brasileira, seria o VMB, né, e tal, tal. Copiando a gringa, né, que a MTV daqui era basicamente uma cópia da gringa também, com algumas coisas diferentes. É, verdade. Ah, mas era legal então, você ter uma premiação assim da música nacional, sacou? E era uma música pop, jovem, nacional, entendeu? Então, começou primeiro com essa história de só meio que um clubinho, só vai entrar o pop, o rock e tal. Eles não ligavam muito pra MPB, no caso, né, nem os outros gêneros. Depois, já no final, já que eles foram abrindo pra todo mundo mesmo. É, e mesmo assim você percebe que, dava pra perceber na época, que esse, como você falou, né, era um reflexo lá da MTV americana. Funcionava da mesma maneira que como funciona, acho que até hoje lá nos Estados Unidos. Você tinha o grande jabá, né, das gravadoras e produtoras. Que, por exemplo, você tinha artistas do segmento rock, por exemplo, que estavam ali, às vezes não eram bandas tão boas, ou não, os álbuns não tinham ficado tão legais, tão bem produzidos, mas estavam com uma grande gravadora, estavam fazendo sucesso, então eles iam lá e participavam e ganhavam. Enquanto no vamos dizer assim, na rua mesmo, no povo mesmo, você tinha outras bandas que estavam fazendo mais sucesso, estavam com álbuns melhores, entendeu? Nem apareciam lá. Então era algo meio, não vou dizer injusto, mas era algo mais direcionado pro que eles queriam, né? Mas vocês lembram de alguma premiação que foi merecida ou não, que não foi imerecida por parte de algum artista? Cara, merecido o próprio Chico Sainz. Né? Acho que foi bem merecido. É porque nessa época ele já fazia, ele já se despontava, né, como artista, né, o grupo, no caso, né? E pela sua singularidade. Então, óbvio que eles conseguiram uma grande gravadora e tal, e projeção na mídia, então... Refletiu, né? Cara, pra mim, velho, teve um que foi fundamental, assim, pra minha formação, foi o de 98. Eu não sei se vocês lembram, mas o Racionais MCs ganhou. E assim, eu tinha um preconceito fudido com rap. Eu achava rap uma coisa, assim, marginal, uma coisa ruim mesmo, assim, sacou? E, cara, quando o Racionais MCs ganhou o VMB, e eu primeiro fiquei, assim, puto, depois eu fui ouvir a música dos caras, assim. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que rap é uma parada muito mais profunda do que eu imaginava que fosse, entendeu? Rap nacional. O rap nacional. Então, esse disco do Racionais é um que me tocou muita atenção naquela época, em 98 e tal. E a partir daí eu comecei a ouvir mais coisa mesmo, assim, que eu era um cara que muito ouvia pop e rock só, entendeu? Racionais meio que me abriu a cabeça. Uma parada desse prêmio em específico, que o Racionais, ele, eu vi direitinho, não falando mal da banda, mas como a gente nota que as pessoas botam carapuças, né? Eles tinham que aparentar pro público uma personalidade, tipo rapper de periferia, o cara revoltado, o cara malvadão. Tinha uma câmera que tava nos bastidores e quando anunciaram que eles foram os grandes ganhadores da noite, eles começaram a pular, agitar, chorar, sorrindo, né? Quando eles foram pra público, fechava a cara, Mano Brown com a cara fechada, puta. No discurso dele, quem era o mestre de cerimônias nesse VMB foi o Carlinhos Brown, inclusive. Aham, foi. E no discurso dele, ele começou a falar de racismo, não sei o quê. Ele falou uma parada, eu tô aqui graças à minha mãe, que lavou muita roupa de playboy pra poder estar aqui. E tu sabe que a maioria do público ali era a galera da classe B e AA, né? Uhum. Então, meio que apontando o dedo na cara do pessoal e tal. Eu sei que teve uma parada lá que o outro tinha dois cabeças nacionais, que eram uns 30 caras dos Racionais MCs, mas tinha um Mano Brown e tinha um outro lá que depois acabou sendo contratado pelo MTV também pra ser VJ lá. Que era um cara que tinha um olhinho meio torto e tal, não lembro o nome dele. E ele pegou o microfone e começou a falar também, lá, aquele discurso todo pró alguma coisa, não sei o quê, papapá, bem de periferia. Aí o Carlinhos Brown tirou o microfone da mão dele e começou a cantar uma música lá, afro. Isso no meio do discurso de premiação, cara. Um negócio muito louco, cara. É, cara, eu achava MTV legal justamente por causa dessa coisa do improviso, assim, cara. Que é uma parada que meio que se perdeu. Eu lembro, falando em improviso, né? Quando teve o ano do Planet Hemp, que eu não sei se foi 97 ou 99, que eles ganharam tudo. Que eles estavam no primeiro disco deles, que tinha aquela do Queimando Tudo. Continua Queimando Tudo até a última ponta. E aí, no final, na apresentação final deles, né? Que era pra encerrar a noite, falhou o equipamento deles todinho. Caramba. Aí o que eles fizeram? O D2 começou a cantar a capela e o cara, que era DJ, começou a fazer beatbox. Que maneiro. Só com o microfone, cara. Tipo, o aparelho dele morreu, mas ele cantou a música inteira só no beatbox e tal, né? Tinha toda aquela parada do Plant Hemp ser contra a cultura, não sei o quê, toda a parada de intervenção, não sei o quê, papapá. E tudo isso MTV ia condensando essas coisas, né, cara? Teve as apresentações também, históricas, né, tal. Cara, eu lembro em particular uma do Caetano. Ah, essa daí é a cereja do bolo. É, então, essa do Caetano com o David Byrne, que era do Talking Heads, que deu tudo errado. Uhum. E o Caetano foi lá e pagou um sapão, assim, dizendo... Falhou 4 vezes o áudio dele. É, pô, vamos começar essa bosta. Olha, pessoal da MPB, vergonha na cara, vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Respeito. O mestre de cerimônias era o Selton Mello até. Uhum. E ele ficava sacaneando que o VMB é ao vivo, né? Uhum. Não era gravado, era tudo ao vivo, né? E eles não tinham a parada que os americanos são espertos, mas o americano geralmente coloca um delay de 30 segundos a 1 minuto do que tá sendo feito ao vivo, do que vai pro ar, né? Eles não, estavam fazendo tudo ali na garoteando mesmo, colocando tudo ao vivo mesmo. E aí quando deu as 4 falhas, né? E o Caetano deu o chilique dele lá, né? Aí cortava, ia pra comercial, voltava, falhou. Cortava, ia pra comercial, voltava, falhou. Eu sei que na última, sempre tinha que voltar, quando voltava pro VMV, tinha que estar o mestre de cerimônias falando. E aí o Selton Mello falando na última já, e agora eu quero essa porra funcionar, caralho. Aí vai lá e finalmente pegou o som. Estamos aqui tentando, é ao vivo, vou chamar de novo, esses dois caras sensacionais, e agora eu quero ver essa porra funcionando, Caetano Veloso e David Byrne. Você está ouvindo apenas um cast. Os comerciais, velho. Vocês lembram dos comerciais da MTV? Sim, sim. Vocês lembram? Eu lembro de um que era muito maneiro, que assim, desligue a televisão e vá ler um livro. Essa é a maior loucura que eu já vi na televisão. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, cara. Vocês já viram alguma parada assim? Eu acho que aquilo bizarro, tipo, pô, mas eu quero assistir televisão. Aqui no Rio, algumas propagandas na mesma época, né, e até antes, da Rádio Cidade, algumas rádios mais jovens, tinham uma pegada meio MTV, né? Só que a MTV, como é a televisão, óbvio, ela tinha um apelo visual mais diferente do que qualquer outra televisão que a gente tinha acesso, né? Uhum. Uma tendência que seguia nos Estados Unidos, óbvio, mas que, assim, visualmente, pra gente era fantástico, né? Que é algo que você não via numa Globo da vida, numa SBT. A SBT era tosco, tosqueira. A Globo era aquele padrão dela, que apesar de muito bom, mas não era um tapa na cara, né? Da MTV era tapa na cara. Cada comercial novo, assim, que aparecia, né? Era de... E era aquela coisa psicodélica, assim, né? Um negócio assim, era. Desenhos, tem, assim, de repente aparecia tem um até... Ah. Porque, assim, tem dois tipos de comercial. Tem os nonsense, que não te diziam nada. E tem aqueles que tinham um logo da MTV que tinha que aparecer, né? Esses do logo da MTV eram uma loucura, porque era, por exemplo, cortava a cabeça do cara, a cabeça do cara ia rolando, a cabeça do cara caía e era o logo da MTV. Coisas assim. Mas teve um que ficou famoso, que era... Inclusive foi parar na justiça, cara. Dois estudantes estavam vendo, eles trabalhavam com edição de vídeo, e esse comercial mostrava uma mandala budista. Só que ficava piscando a mandala, e nesses intervalos, nesses pequenos frames de segundos, os caras colocaram, enxertaram imagem de tortura real. Caraca. Então, e isso veio à tona, cara. Teve até um juiz que proibiu, mandou tirar o comercial do ar, e cada dia que o comercial tivesse no ar, era uma multa de milhões, assim, que a MTV tinha que pagar e tal. Então, os caras, esses dois garotos, esses dois estudantes, eles viram isso, fizeram a denúncia, né, pro MP, e foi lá abaixo, olha, tira essa porra, não sei o quê. E era realmente, depois eles mostraram, tem até no YouTube isso daí, se você for pausar, mostra direitinho lá. Caramba. Na época tava tendo aquela guerra no Timor-Leste, né, o cara cortando a cabeça, o cara todo estripado lá no chão. E agora eu fico pensando, qual é a ideia do cara colocar uma porra dessa no comercial, né, cara? Mas Clube da Luta. É um negócio... Clube da Luta, né, cara? Verdade, é da mesma época. É Clube da Luta, né, cara? Mesma época, né? Porra, né? Alguém queria botar o Projeto Caos. Tinha um outro comercial nessa leva ainda do Nonsense, que eu não sei se vocês vão lembrar, que eu até assistia bastante MTV nessa época, que era com o Matheus Nachtergaele. Vocês lembram desse ator que fez o Alto da Compadecida? Sim. Eram três fases do comercial, que é simplesmente um cara, que é ele, né, andando, subindo uma rua, ele filosofando. Outro dia eu tava pensando, será que um homem inteligente? Coisa assim, cara, nada a ver. Aí eu vi um outdoor, o Einstein, pensei, o homem deve ser inteligente. Depois eu vi outro outdoor e era uma bomba atômica. Pensei, o homem deve ser burro. E coisas assim, cara. Sabe? E não falava nada com nada, filosofagem. Assim. Caraca, uma parte mais filosófica, né? É, a parte era assim, era meio a lição de moral do He-Man, assim. Acabava sendo, né, cara? É isso aí, amiguinho. No episódio de hoje a gente viu sobre a incrível capacidade das pessoas de cagar na moita e tal. Mas então, a gente tava falando de como a MTV, ela copiava coisas da gringa, né? Uhum. Teve muitos programas que ela importou direto, né? Por exemplo, Beavis and Butthead. Sim, foda. E também South Park. South Park, né, cara? South Park totalmente importado da gringa. E era foda. Teve um reality show chamado Na Real. Vocês chegaram a assistir? Sim, Na Real, poxa. Na Real MTV, cara. Que era juntar 5 ou 6 desconhecidos, botar numa casa e dar um objetivo pros caras, né? Geralmente tu tinha que abrir um negócio, tinha que sobreviver e tal, né? Coisa assim. Esse formato depois foi copiado por algumas outras emissoras, acho que a Band também fez algo parecido. Você tinha que se virar com uma renda mínima lá, se ir pra rua, né? É, a própria MTV criou um Na Real brasileiro, no caso, né? Uhum. Gente daqui mesmo, tinha um outro nome que eu não lembro. Então, acho que há 20 e poucos anos. Na verdade, ela foi... Muita coisa de fora, né? Ela trouxe, né? E coisa que pra gente era novidade, porque a gente não tinha acesso às TVs de fora como a gente tem hoje. Verdade. Então era aquela coisa de, caramba, eles são muito originais, mas nem sempre eles eram tão originais. Internet inexistente, né, cara? Não é? Tinha que ver o que consumia. Consumia o que vinha mesmo, né, cara? Verdade. Vocês lembram de algum outro programa gringo aí que ela tem importado? Eu lembro de um que, na verdade, tinha o gringo, que era foda, mas teve o nacional também, que fez muito sucesso, que era o Acústico MTV, né? Sim. Isso era um formato, na verdade, da MTV, né? É, isso na verdade, quando o Acústico MTV começou a sair aqui no Brasil, ele já tinha virado uma tendência mundial das bandas, principalmente de rock, em fazer álbuns acústicos, né? Foi uma febre de álbuns acústicos. Então, eu não sei se foi capitaneado pela pela MTV, mas a MTV já, desde lá da época do início dos anos 90, ela fazia os álbuns, a MTV americana, os álbuns acústicos, né? Vocês podem lembrar do Nirvana, seu Unplugged. Da Alanis Morissette. Sei lá como é que fala. Alanis Morissette, Pearl Jam. Então, chegou numa época em que o próprio mercado fonográfico, ele tava com essas bandas fazendo muitos álbuns, muitas bandas fazendo álbuns acústicos. Então a MTV pegou e ela fez os álbuns acústicos das bandas, da maioria das bandas mainstream brasileiras. Aí você teve o Capital Inicial, né? Entre outras. O Capital Inicial foi a que mais teve êxito, isso. A que renasceu, né? Das cinzas. Renasceu o Capital, renasceu, foi o acústico. Caras, deve muito a MTV o dia. Eu acho que o Capital e o Ira, que foi isso que aconteceu com o Ira também, que ninguém lembrava do Ira mais, assim. É, cara, ninguém lembrava do Ira. Eu tinha até esquecido de novo, vocês me lembraram. Foi um esforço pra esquecer. Mas o primeiro acústico, eu acho que foi da Legião Humana. É, e é muito tosco, né? Porque... Isso, dois tocando violão, outro lá tocando bateria, sim. Mas qual é a ideia do acústico? É isso, é um plugin mesmo, né? Era pra ser aquilo, né? Se bem que o acústico do Pearl Jam, o baixo era elétrico, mas. Mano, rápido. Mas tudo bem. Mas tu vê assim, pelo menos aqui na MTV brasileiro, o primeiro foi da Legião, foi banquinho e violão, nada mais. O último, por exemplo, aquele do Charlie Brown, tinha orquestra, metais, porra. Que acústica é esse? Não, mas uma orquestra, ela é acústica, né? Não, mas tinha violino, o violoncelo, né? Eles são realmente acústicos. Mas tinha uns que tinham umas paradas eletrônicas, eu não lembro. Não, acho que do Charlie Brown tinha um DJ lá também, cara. Se não me engano, tinha. Agora, acústico ainda... DJ. Aí não tem como ser acústico, né, cara? Mas assim, esse é um lance do formato que foi se desenvolvendo também, né? Você vê o da K-Série, por exemplo. Tinha, se eu não me engano, 8 músicos lá com ela, assim. Que aí cada um, percussão, violão 1, violão 2. Capital Inicial tinha 3 violões, eu lembro. 3 ou 4, assim. E o acústico do Titãs também. Se bem que Titãs, só os Titãs já são 8 pessoas, já. São 8, cara. Mais a banda de apoio, ele mais sempre orquestra. Pois é. Eles sempre revezam pra ficar parado sem fazer nada, repararam? Sim. Rapidinho aqui, qual é o acústico preferido de vocês, nacional? Ah, Capital. Capital? Capital. Eu tava pensando nisso. Eu acho que é o Paralamas. Por causa do soco, do Paralamas é muito bom, né, cara? É, pois é. Acho que é o Paralamas. Eu tô dividido entre Paralamas e KCL, mas acho que eu vou de Paralamas, cara. Esse eu acompanhei na época, quando lançou. Eu era muito fã de Paralamas e... Pô, e a versão de que país muito é afinado, esse? Com metal, cara. Ficou muito foda. Realmente ficou muito bom. É verdade. Muito bom. Ficou foda. E tem várias músicas legais. Tem Feira Moderna também, que da versão... Feira Moderna, pode crer. Muito legal. Apenas um cast? Outra coisa também que eles tinham legal eram alguns especiais que tinham, né? Musicais. Eu lembro de um, cara, que eu esse dia procurei na internet e não achei. Era um dos artistas cantando Roberto Carlos. Ah, sim. Não teve acústico do Roberto também? Teve, mas só que ele não deixou lançar. Teve todo mundo, né? Não, mas foi? Do Roberto teve, mas ele não deixou lançar, que ele tinha um contrato com a Globo. Aí não foi lançado. Aí depois ele foi lá e gravou um acústico com a Globo. Aí ficou uma coisa meio chata. Coisa não, do mas Roberto. Esse especial do Roberto eu lembro. Tinha também na linha do acústico, tinha os Luais, né? Tinha o Luau. Se Luau MTV e tal. Tinha o Balada MTV também, que era uma coisa meio acústica, assim. Foi que o Balada. Ah, agora eu lembrei. O Balada teve um muito bom do Barão Vermelho. Isso, até disco. Do Barão Vermelho que virou disco mesmo. E eles não quiseram fazer o acústico na época, né? Tinha umas coisas assim, diferentes, né? Que pegava os artistas e eles faziam as versões das próprias músicas ou das músicas dos outros artistas. Cara, era. Puta, era umas surpresas bem legais. Me lembrou de uma parada aqui, o estúdio Coca-Cola era da MTV? Cara, que eles misturavam, pegavam uma banda e misturavam com outra. Teve o Chimbinha com o Paralamas, foi na MTV. Paralamas, cara. Cara, a Joelma cantando Lanterna dos Afogados, velho, nunca vou esquecer. Caramba. Parceria da Coca-Cola com a MTV, né? Esse estúdio Coca-Cola foi lá pra 2007, 2008, né? Por aí, cara. Nessa mesma época, a MTV começou a ficar conhecida, ou o grande chamariz dela começou a ser apenas os programas de comédia dela. É verdade. É porque no início dos anos 2000, aliás, nos meados assim da primeira década... Metade, 2005 pra frente. Isso aí, esse formato de videoclipe já não satisfazia tanto a juventude, porque começou a adventar a internet... YouTube é de 2005, então já, YouTube quebrou as pernas assim, pô, uma porrada. Exato, sabe, então, aí o pessoal já começava, tinha opções de querer ver um clipe, não ter que esperar igual eu esperava do Bart Simpson. Tinha a opção de chegar lá no, na internet, digitar o artista e o clipe e assistir, entendeu? Uhum. É, isso foi quebrando realmente as pernas deles. E na falta desse público dos clipes, eles apostaram no público da comédia, né? Que começou, se não me engano, com 15 minutos. Que é o programa mais improvisado que eu vi até agora. Que não tinha pauta, cara. 15 minutos o Adnet, dando as entrevistas, depois ele falava, cara, ele me colocava um estúdio, tava pra gravar, lê os e-mails e improvisa em cima disso daí. E deu certo, né? Porra, deu muito certo. Ué, tem um monte de aquela parada. Assim até hoje. É, cara. Olha como as coisas se juntam, né, cara? Uhum. E começou a juntar com a internet, a linguagem de internet. Muitos podcasts e principalmente muitos videologers são dessa escola. De você pegar uma coisa do nada e começar a comentar, fazer teu showzinho, né? Sim, sim. Além desse, depois teve o Comédia MTV, né? De fato. Que aí eles já pegaram a galera do stand-up comedy, né? Que tava bombando aí por fora, na cena, e aí sim virou realmente uma coisa, estourou mesmo. E já a MTV, já nos anos 90, ela já era meio que a base, vamos dizer assim, se fosse um time de futebol, era a divisão de base, né? Do clube, né? A divisão de base da Globo, né? Que a Globo ela tava ali, ela viu o cara que começava a se destacar na MTV. Opa, vem pra cá o Camargo, vem pra cá o Thunderbird, vem pra cá a outra lá, assim, sei lá das contas. Então ela sempre pegava dessa fonte, né, cara? Isso, e uma coisa também que, como você falou, né? Pegou a galera da internet, pegou a galera do stand-up, e eles estavam sempre dialogando com, pelo menos vendo, né, prestando atenção e levando em conta as outras formas de entretenimento que tava em alta com a juventude, né? Uhum. Claro que depois de um tempo eles não conseguiram manter esse padrão, mas foi uma característica deles, né? E que as grandes TV abertas não tinham essa pegada, né? Tu ia falar alguma coisa, Ulisses? Não, é assim, eu tava meio que tentando entender o que que foi esse fim, né? Por que que acabou, assim? Por que que a MTV deixou de existir? Você sabe que a MTV existe ainda, só que a TV paga agora. Não tá mais... É, a MTV que a gente conhece realmente acabou, né? Uhum. Que eu acho, na verdade, que nós estamos usando aqui a linguagem da MTV, no fim das contas. De certa forma, nós somos plagiadores dessa linguagem. É, fazendo uma meta-análise. Plagiadores, não. Não, nós somos... Eles nos inspiraram. É, porque plágio é crime. É. Não, no sentido de que realmente a gente usa uma linguagem pra discutir assuntos de uma coisa que, sei lá, isso não podia acontecer há 30 anos atrás. Provavelmente você não tinha espaço pra isso, entendeu? Então, é, cara, tu pega, por exemplo, o Cazé é um podcaster, cara. É. O Cazé é um podcaster. O podcaster é bom, né, cara? Tu pega o Adnet é um puta videologa. Aí vai. Eu prefiro pegar a Marina, mas assim... eu acho que foi mais também essa coisa do fim da cultura do videoclipe, né? Na verdade, a cultura do disco ela tá acabando, né? Hoje a gente vive uma coisa da cultura do single, né? Acho que já acabou, né, cara? CD... Acabou, é. Não existe mais isso. Quem compra CD hoje, né, cara? Cara, tem quem compra, sim. Conheço muitas pessoas que compram. Só que naquela época, uma parte considerável do rendimento dos artistas era com a venda de CDs, né? Sim. E o merchandising e tal. Só que com o advento aí, novamente, da internet, MP3 e tal, esse dinheiro começou a não aparecer mais pro artista. Então qual foi a opção dele? Investir nos shows. Que cá entre nós é o certo, né, cara? É. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês agora, nesse finalzinho. MTV deixou saudades? Deixou. Não diria saudades, porque quando tu fala saudades é meio que eu sinto falta. Eu não sinto falta da MTV. Foi uma época legal pra caralho. Eu gostei muito de ter acompanhado, sabe? Uhum. Ter feito parte, mas saudade. Eu diria que seria uma nostalgia. Saudade do momento. Uma nostalgia. Assim, aquela coisa legal. Pô, que bacana aquela época, mas acabou, cara. Inclusive, teve uma comoção. Quando foi que? Foi em 2013 ou 2014? Acho que foi em 2014 que ela fechou as portas, né? Aham. Uhum. 2013, quase no finalzinho, no início de 2014. Teve um livro, cara, disso. Muita gente veio pra público, veio na internet falar: porra, MTV não vai embora, não sei o quê, papapá, blá, blá, blá. Mas é realmente o final do ciclo, cara. E esse cara que escreveu o livro, que eu não vou lembrar agora quem é, ele era um dos diretores lá da MTV. O nome dele é Zico Góes. Boa, Cacarão. Esse cara é um cara que ele já fez entrevista com os maiores rockstars do mundo, já viajou para lugares fodas, viu shows fodas, acompanhou coisas fodas. E esse cara, ele sente, ele fala no livro dele que essa época passou, sabe? Ele não tem mais como ser isso, como isso voltar atrás, voltar a ser, porque realmente o jogo mudou. E o jogo que a gente estava acostumado a jogar não existe mais, entendeu? É, tanto é que uma coisa que ele fala, que aquele Forestieri fala também no livro dele, o Rock and Roll. Ele fala, hoje em dia o jovem não se manifesta mais pela música, ele se manifesta pela internet mesmo, pela linguagem rápida, né? Pelas redes sociais e tal, né? Então ele fala isso, ele fala da... como foi reunir todos os DJs de todas as épocas, que isso teve até na MTV, tem no YouTube, se você procurar. O último programa, o último dia, a última semana, eles relembrando as coisas. Eles ficaram repetindo coisas, né, fodas da MTV nesses 20 anos de MTV, ficaram repetindo. Foi muito legal, cara. Foi uma despedida melhor do que a da Playboy, pelo menos. Galera, isso daí, boa noite, muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Se você estiver ouvindo aí no seu celular, você sabe que o nosso endereço é www.apenasumcast.blogspot.com.br. A gente tem página no Twitter, no Facebook, é só procurar a gente, apenas um cast, um numeral. E se você precisar falar com a gente, mandar um e-mail, cara, é só mandar um e-mail para apenasumcast@gmail.com. E, puxa, mais uma vez a gente quer agradecer você, Vitor Hugo, por ter vindo aqui falar com a gente. Cara, você trouxe muitas lembranças que a gente já tinha esquecido e tal. Muito obrigado, você foi realmente especialista aqui hoje, cara. Valeu mesmo. Que isso, cara. Demais, eu agradeço estar aí fazendo parte do programa de vocês. Valeu. Então, cara, como é uma tradição já no nosso programa, a gente queria pedir pra você escolher a música pra encerrar aí hoje. Beleza, então, eu vou trazer uma música que traz a minha maior lembrança da MTV, né? Que é a música do Bart Simpson, To the Batman. Ah, beleza. Isso aí, galera. Então fique aí com o Do the Batman, coloquem no volume máximo, incomodem seu vizinho mesmo. E é isso aí, galera. Boa noite. Até mais. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Everybody, if you can do the Batman, shake your body, turn it out. Take it out. Oh yeah, I'm bad, real bad.